Senhor, amém? Amém. No livro de Cantares, quantos já leram aqui o livro de Cantares? Levanta a mão, só quem leu, levanta a mão bem alta. Quem não leu, levanta o dedinho do pé só, mas depois vai dar uma lidinha, uma meditada. O livro de Cantares, ele é um livro poético, que retrata o amor entre um homem e uma mulher, mas ele também está falando ali do cuidado do Senhor pela sua igreja, amém? Amém? Então nós precisamos ler esse livro de Cantares com essas duas visões. Entendemos ali que é uma declaração de amor de um homem pela sua amada, mas também fala do casamento, que na nova aliança é a maior figuração da união de Cristo e da sua igreja. Tanto é isso que nós somos chamados de noivas. Quem é noiva do Senhor aqui nesse lugar? Só quem falou amém que é noiva? Quem é noiva do Senhor aqui nesse lugar? Amém? O corintiano aí, para desafiar só os corintianos aí. Quem é que é corintiano e que é noiva do Senhor aí? Ah, você não precisa ter vergonha de falar que você é noiva do Senhor, não. Aliás, esse acho que é o tratamento mais carinhoso e mais protetor que nós ouvimos na nova aliança. Quando no Velho Testamento Deus é chamado de El Shaddai, esse El Shaddai, a palavra El, né, vem esse, no sentido de todo poderoso, de alguém forte, né, conota a situação de um guerreiro, de alguém forte, todo poderoso, mas o Shaddai é aquela mãezona. Então quando nós dizemos que Deus é El Shaddai, a gente está dizendo que Ele é todo poderoso, forte, mas não como um guerreiro marombadão, cheio de armas e lanças, mas aquela mãe toda forte e poderosa, que tira força sei lá de onde, quando vê o filho se metendo numa roubada. Eu não lembro agora, minha memória está falhando aqui, eu não lembro se eu assisti, se eu vi uma reportagem, ou se eu ouvi falar, eu não lembro como foi a forma que eu presenciei, mas eu lembro que uma vez um menino foi pendurado num portão que não estava soldado, e no portão caiu em cima do menino, e a mãe estava junto, e o menino devia ter uns 5 anos, e o portão devia ter uns 200 quilos, e na hora que caiu o portão, a mãe pegou e jogou o portão no meio da rua. E aí depois, né, que passou a situação, eu lembro que pediram para ela tentar levantar o portão. É claro que ela não conseguia levantar o portão, né? Mas na hora que ela viu aquele negócio caindo em cima do filho dela, aquela força veio. Porque ela precisava fazer alguma coisa, ela precisava proteger quem ela mais amava. E esse é o El Shaddai. Quantos entendem isso e recebem isso em nome de Jesus? E esse é o nosso noivo, queridos. É por isso que Jesus chama de noivo. Pensa o que Jesus não quer fazer pela sua noiva, amém? Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu falei sobre o livro de Cantares porque eu queria que você abrisse nele, no capítulo 4, para você entender o livro, mas abre em Cantares no capítulo 4, a partir do verso 12. Existe uma outra comparação aqui da igreja e do Senhor, que não é apenas com uma noiva, mas para que nós possamos entender esse amor de um noivo por uma noiva. Quantos noivos nós temos aqui? Ó, casal de... Não, noivos. Quantos casais aí que são noivos, né? Que vão casar, peraí. Ó, vou falar para vocês um negócio aqui. Crente começou a namorar é para casar. Então, se você está namorando, você já está noivo. Senão, você não tem que estar namorando. Amém, jovens? Amém, chamanaias aí? É assim. Então, assim... Existem dois termos bíblicos, né, pastor Ronaldo? Dois termos bíblicos para um relacionamento entre um homem e uma mulher. É noivo e marido e esposa, amém? Namorado não existe, depois disso é só amizade. Então, assim, crente firmou um compromisso porque quer casar, virou noivo já. Não existe esse negócio aí de noiva, desnoiva, namora, termina, começa. Com Jesus não é assim, amém? Olha para o seu irmão e fala para o seu irmão, com Jesus é diferente, meu irmão. Vamos lá, vamos ler. Verso 12, eu estou lendo numa NVI aqui, mas eu vou. Qual versão que está ali, Vi? Você põe NVI? Para ficar igual? Aí, pois, ah tá, aí. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. De você brota um pomar de romãs, com frutos seletos, com flores de hena e de nardo, nardo e açafrão, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloés, e as mais finas especiarias. Só até aqui. Sabe, algo que eu tenho meditado a respeito do fruto do Espírito Santo em nós. E para a gente entender um pouco dessa situação do fruto, a gente precisa entender que fruto nasce em algum lugar, amém ou não? Amém? Fruto tem que nascer em algum lugar, né? E geralmente precisa de uma terra muito boa para nascer fruto, então se ela não for tão boa, ela precisa ser muito bem cuidada para que então aquela árvore dê fruto, amém? Dá para a gente plantar uma árvore aqui nesse chão pavimentado, vai ser complicado, não vai conseguir, né? A gente vai ter que cavucar, arrancar um concreto, colocar uma terra boa. Como não tem muita profundidade, a gente vai ter que escolher as plantas. Tem umas irmãs da igreja que são viciadas em plantas, né? A Giovana, a Dutra, eu sei que está por aí também, a Andréia, minha sogra. Então as irmãs aí viciadas em plantas aí. Então vocês vão entender melhor o que eu estou falando aqui. Qualquer pote é vaso, exatamente. Essa garrafa que se vacilar já pega no final do culto, passa uma tinta aqui vê o que, e virou vaso, né? Assim? Até cortina vira... É, exatamente. Cortina dá um jeito de pôr planta, então vocês estão entendendo isso. E, sabe, o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito do fruto, sobre como o Espírito Santo pode gerar o fruto na minha vida. Porque fruto não nasce em qualquer lugar, fruto não tem sabor agradável, a doçura que ele precisa ter, a consistência que ele precisa ter em qualquer lugar. O interessante, quando o apóstolo Paulo em Gálatas 5 fala a respeito do fruto do Espírito Santo, ele fala um pouquinho antes das obras da carne. Eu estava vindo para cá e o Espírito Santo estava falando comigo, olha como as coisas são diferentes. Quando é nosso, irmãos, quando é nosso, quando são coisas que nós podemos fazer, a palavra de Deus chama isso de obras, obras da carne. São as realizações que nós, sem o Espírito Santo, fazemos. E elas não são muito boas, né? Gálatas 5 diz assim que as obras da carne, elas já são muito bem conhecidas, e elas são. E aí começa a enumerar uma série de coisas assim, horripilantes, né? Mas que são as coisas que alguém na carne pode realizar. Então elas são lascívia, prostituição, impureza, avareza, idolatria, e aí vai, é uma lista assim, de coisas muito ruins. Mas quando ele pausa esse assunto de obras da carne, que eu quero falar sobre o fruto do Espírito, ele fala, mas o fruto do Espírito é... Ele não fala a obra do Espírito em mim é. Ele diz o fruto do Espírito é. Ele não diz o fruto que eu realizo no Espírito é. Ele diz o fruto do Espírito em mim é. Porque os frutos são coisas que... Vou falar os frutos aqui para a gente tentar separar a ideia de cada um deles. Não vai dar para chegar na parte do fruto. Eu vou parar na terra, que a terra já toma tempo bastante. Mas cada um seria dessas facelas do fruto, porque o fruto do Espírito Santo é uma árvore tutti-frutti, amém? Tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, cada coisa é uma coisa, mas todas essas coisas formam o fruto do Espírito Santo. Nós temos esse entendimento. Mas aqui em Cantares, nesse texto que nós lemos, nós vemos a preocupação do noivo em chegar até a sua terra, em até o seu jardim e poder colher frutos. Esse relacionamento de Deus com a sua noiva, esse relacionamento do amado com a sua amada, em Cantares 4 diz dessa necessidade dele, desse desejo dele, de ir até a sua amada, de ir até o seu jardim fechado, selado, um jardim trancado, protegido, onde outras pessoas não devem entrar, e encontrar nele frutos, e encontrar neles ervas aromáticas, coisas que funcionam para alguma coisa, que servem para alguma coisa. Tudo que está escrito aqui do verso 12 ao 14, são frutos, ervas e plantas que têm finalidade. Nada que está citado aqui não serve para nada, tudo tem uma finalidade. Amaná, aleluia. Vida longa. Aleluia. Tudo tem uma finalidade, amém? Romãs, para alimento, frutos seletos, não é qualquer tipo de fruto, fala de hena, de nardo, de plantas aromáticas que compõem a essência dos óleos de unção que nós conhecemos, perfumes, nardo, açafrão, tempero, cálamo, canela, madeiras aromáticas que servem para fazer perfume, para conservar bebida, aloés, mirra também, essências conhecidas, tudo que é citado aqui serve para alguma coisa. E é muito interessante num livro que se fala de um relacionamento de um homem e de uma mulher, que, como eu disse aqui, parafraseia o relacionamento de Cristo da igreja, essa parte quando fala de um jardim, de que alguém que vai ali para colher alguma coisa, de alguém que não só protege esse jardim, de não alguém que só ama aquele jardim, mas que quando vai ali, espera ver alguma coisa, espera colher alguma coisa. E sabe, querido, pensando na igreja, pensando em nós aqui, às vezes a gente fica entristecido por tanta notícia, por saber que tanta gente está caminhando fora da verdade, da graça, e a gente que tem a responsabilidade de cuidar das pessoas, os pastores, a gente às vezes pensa assim, qual tem sido a nossa posição, qual tem sido o nosso trabalho nesse jardim do Senhor, para a gente não estar colhendo tantos frutos. E a gente pode entrar nessa paranoia de se culpar. Você que discipula alguém, que cuida de alguém, que já insistiu, que já investiu na vida de alguém, e você de repente olha lá na frente, a pessoa está caminhando totalmente oposta a tudo aquilo que você gastou de tempo, de oração, de dedicação. O Antônio está aí também. Quanta gente que a gente vai na casa, busca a pessoa, ora pela pessoa, resolve os problemas, às vezes empresta dinheiro, e faz, e prega a palavra, e insiste, e depois você vai ver o resultado e não aconteceu nada. Quantos já passaram por essa situação que por horas pode até ser frustrante? Quantos já passaram por isso? Levanta a mão, gente. Então vocês não estão evangelizando. Quem não levantou a mão não está. Olha só, quem não levantou a mão, comecei a estar no terreno perigoso. Querido, quem fala de Jesus, quem ama o jardim de Deus, vai encontrar essa situação. Mas eu queria dizer algo para você do coração de Deus para o seu coração hoje. Eu quero que você guarde essa primeira frase que eu vou dizer para você, que do Espírito Santo para o seu coração, para você ter alento sobre tudo isso. E você vai repetir isso para a pessoa do seu lado. Olha bem nos olhos dele e fala assim: meu irmão ou minha irmã, o problema não é a semente. Querido, o problema nunca será a semente. Amém? Querido, a semente ela é perfeita. A semente ela é boa. A semente é a semente mais produtiva do universo. A semente é a palavra de Deus. Nunca, é impossível que a semente não seja boa. Pela palavra de Deus, tudo que nós estamos aqui pisando, respirando, tocando, vendo, tudo isso foi gerado. Tudo isso foi gerado pela palavra de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus deixou escrito, e aquilo que Deus gera dentro de nós, é tudo uma coisa só. A palavra de Deus, ela não é separada. E a palavra de Deus nunca deixará de ser boa. Nunca deixará, como diz em Isaías 55, a palavra de Deus nunca voltará para ele vazia, antes de ter cumprido o seu fim, antes de ter cumprido o propósito para o qual ela foi enviada. Então nós precisamos entender que nunca o problema será na semente. Guarde o seu coração nisso, querido, o problema não é na semente. Os pastores às vezes podem se sentir frustrados por, puxa, mas eu estou aqui, e a gente às vezes tem essas conversas, mas eu estou aqui 4 anos ensinando o mesmo assunto, estou vindo aqui todo santo dia, todo dia tal, toda hora tal, e pregando isso, ensinando isso, e eu passo tempo orando, meditando na palavra, eu venho e ensino, eu estou na célula aqui, mas tem tanto tempo que eu estou nessa célula ensinando a palavra, e a gente sabe da seriedade que as pessoas têm, ensinando a palavra, seja na célula, seja numa liderança de um grupo na igreja, enfim, e a gente olha e as pessoas estão caminhando à margem de tudo aquilo, e isso aí traz um sentimento que tenta nos deixar perplexos, né? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, né? Um sentimento a ponto de nos deixar quase desanimados. Nós ficamos abatidos, mas nós não somos destruídos. Mas nós ficamos abatidos. Nós nos sentimos desamparados, mas nós não somos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas nós sabemos que Deus está no controle das coisas. Mas vem aquela coisa de, peraí, alguma coisa está errada. E eu queria que você entendesse isso, que o problema não está na semente, na sua vida também. Se as coisas não têm funcionado para mim e para você, nós também precisamos ter temor diante de Deus de assumir essa posição de que o problema não está na semente. Amém? O agricultor, quem é que mexe com planta além das irmãs que você tem? Alguém é que já trabalhou em agricultura? O Doribas, é verdade, Doribas, você está lá no terreno, lá está plantando, né? Ô Doribas, tem alguma planta que você colocou lá num lugar bom e que já devia ter vingado e não vingou? Ou ainda não? Já experimentou algumas mudas secarem? E você ficou na dúvida se você tinha feito do jeito certo, né? Se você tinha cavucado do jeito certo, se você tinha colocado o adubo certo, se aquela planta tinha que estar no sol, se aquela planta tinha que estar na sombra. Mas querido, o agricultor das nossas vidas é um agricultor perfeito, é Deus. Ele tem conhecimento de tudo. Não falta nada na mente dele, nada, nada, nada escapa do controle, do cuidado dele. E ele é apaixonado pela sua terra. Então, qual a dificuldade hoje que o Espírito Santo tem encontrado para produzir o seu fruto dentro da igreja? Então eu queria começar falando aqui sobre os tipos de solo. Eu queria que nós entendêssemos que nós precisamos tomar todo o cuidado possível para ser o tipo de solo que Jesus disse que brotaria 60 a 100 por 1. Quantos querem ser esse tipo de solo? Quantos querem ver o fruto do Espírito Santo sendo produzido na sua vida sem impedimento, sem que haja nada que barre esse crescimento, o amadurecimento, acho que é enraigamento, deve ser falado, né? O enraigamento disso, isso ser enraizado em nós, enraigado em nós. Quantos querem ser essa terra que produz o fruto do Espírito Santo? Queridos, esse tem sido a minha busca, meu anseio. Porque quando nós nos olhamos no espelho, quando nós passamos por uma situação de confronto, ou de dificuldade, que nós precisamos ver aquele fruto sendo exercido, que você não vê aquilo. Quando você passa por uma situação de confronto que falta o domínio próprio, que você perde a cabeça. Quando você passa por uma situação que você precisa ser benigno, mas você não estende a mão. Quando você passa por uma situação que você tem que exercer a compaixão, a misericórdia, você vê que o amor está longe daquilo. Quando a tribulação vem e você não consegue permanecer alegre, louvando a Deus, querido. Quando eu me vejo nessas situações, aquilo me incomoda de uma maneira tão grande, porque eu falo, o fruto do Espírito Santo não está amadurecido em mim. Isso tem que nos causar temor, isso tem que nos causar espanto, porque nós estamos caminhando com Ele, Ele está arando a terra, e essa terra precisa produzir, porque a semente é perfeita. Então nós temos que olhar para o solo do nosso coração e entender, Espírito Santo, mas por que que hoje eu perdi a paciência no trânsito e não era para isso ter acontecido, irmão? Quantos entendem que não era mais para isso estar acontecendo? A partir do momento que nós começamos a caminhar na fé, se essas coisas acontecerem ocasionalmente, nós temos que nos sentir confrontados ao Espírito Santo em dar um passo além. Em dar um passo além, querido. Mas eu vou falar sobre um tipo de solo hoje, porque Jesus citou quatro na parábola. A parábola está lá em Mateus 9, vamos ler rapidinho, Mateus 9, para eu voltar aqui para o solo. Lá em Mateus 9, no verso... É 9 mesmo? Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Mateus 13. A Esther que berrou em Mateus 13? Foi, né? Ó, eu conheço sua voz, tá vendo? Mateus 13. Diz assim, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se, ao povo reunindo na praia. Jesus falou muitas outras coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, só vou ler até aí, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Sabe, querido, quando Jesus falava sobre esse solo à beira do caminho, Jesus tinha andado por aquelas regiões áridas ali, dos desertos ali que se encontram entre África, Ásia, aquela região de Jerusalém ali, muitos solos áridos, pouca área ali é uma área assim de cultivo mesmo, existem os campos de cultivo que são muito férteis, e são até os mais férteis do mundo, mas num cenário de muito contraste, onde existe muita terra árida, e são vários caminhos formados pela passagem de animais, pela passagem das pessoas que ligam uma cidade a outra, principalmente na época de Jesus, era assim, e as pessoas que têm as suas casinhas ali, têm a sua própria plantação, de onde eles se mantêm, então eles têm o seu terreno, mas perto da beira do caminho, onde aquela horta termina, as pessoas vão andando, Felipe deve ter presenciado muito assim, né, Felipe, hortas lá, e no meio dos caminhos as pessoas plantando coisas. Então, por mais que o agricultor cultive muito bem a sua terra, o seu quintalzinho onde vai plantar, aonde termina aquele jardim que se encontra com o caminho, é o lugar onde passa a gente pisando, é o lugar onde passa carro, e vira e mexe, o carro passa um pouquinho mais para cá, e aquela terra, querido, pela passada dos carros, na época não tinha carro, né? Mas na época tinha os camelos, tinham os animais de montaria, jumento, era muito comum, as pessoas, as crianças brincando ali no caminho, pisavam naquela terra, aquela terra vai se tornando endurecida, aquela terra é uma terra que se torna dura, rígida, quase impenetrável. Sabe, a minha calçada ficou um tempo lá sem cimento, sem concreto, numa área, e de tanto carro passar ali, parecia que estava cimentado já a terra, né? Assim, Quando você deixa a terra depois de um tempo, você vai socando aquela terra fica batida, ela fica rígida, ela fica dura. E o primeiro tipo de solo que Jesus disse que a semente do Espírito Santo, que a semente da palavra não podia funcionar, era exatamente nesse tipo de solo, que ele tinha visto muito. Por mais que o agricultor preparasse todo o terreno, aquele terreno da beira do caminho era tão duro, que ele jogava suas sementes, mas as sementes que caíam ali nunca entrariam naquele solo. As sementes que entrariam ali seriam sementes que as aves desceriam e comeriam. Era apenas um banquete para as aves roubarem, mas sementes que nunca germinariam. E o interesse do Espírito Santo nessa noite é que nós deixemos de ser essas terras à beira do caminho, que nós deixemos de ser essa parte do jardim dele, um jardim selado. Nós continuamos sendo um jardim selado, nós continuamos sendo um jardim fechado, mas o desejo do Espírito Santo para essa noite hoje, nos nossos corações, é que nós possamos entender a palavra dele nessa noite, e todo endurecimento de coração, de mente, seja quebrado pela dinamite do Espírito Santo nas nossas mentes, em nome de Jesus. E que nós sejamos um jardim selado e fechado, mas um jardim onde o agricultor caminha. Quais as características? Eu anotei algumas características aqui. O que, que pode fazer? Quais são as coisas que fazem com que isso aconteça em nós? Ou quais são as coisas que fizeram em nós, ou que a nossa caminhada nos levou a ficar assim? E que nós precisamos entender hoje, em nome de Jesus, para fugir delas, para o nosso coração voltar a ser um solo penetrável, amém? Quantos querem corações penetráveis pelo Espírito Santo, em nome de Jesus? Mentes desbloqueadas para quando a palavra entrar, bater e ficar. Amém? Primeiro fator que gera isso em nós, os nossos amigos, as nossas amizades. Querido, olha para a sua rede de contatos, as pessoas que você mais passa tempo. Quais são as pessoas que você mais admira? Quais são as pessoas que você mais tem prazer em ouvir, em ligar, em trocar mensagem, em conversar com elas, em estar onde elas estão? Quais são essas pessoas? Querido, as pessoas com as quais nós andamos são, sem dúvida alguma, o primeiro fator predominante para nós nos tornarmos uma terra de beira de caminho, para nós nos tornarmos uma terra endurecida. Sabia disso? Porque quanto mais nós andamos com alguém, mais parecido com ele nós ficamos. Quanto mais nós passamos tempo ouvindo alguém, mais nós começamos a assimilar aquelas ideias daquela pessoa. Quanto mais tempo nós ficamos perto de alguém, a gente começa a andar parecido com aquela pessoa. Depois de um tempo que você passa muito tempo com alguém, marido e mulher sabem disso. Vocês começam até a se confundir depois de um tempo. Tem gente que está muito mais tempo que eu casado, eu vou fazer 10 anos dia 6 do mês que vem. Já vai fazer 10 anos. Mas eu lembro do neto que casou assim, eu fico olhando para esse neto agora, eu falo, caramba, Dani mexeu comigo mesmo. Tem muita coisa que não é meu em mim mais, coisa em mim que era dela, e eu peguei. Do mesmo jeito eu estraguei ela bastante também. Tem muita coisa que ela tinha que ela acabou absorvendo as minhas. E um vai completando o outro, não é assim? Essa é a ideia do Espírito Santo em nós também. Só que a gente não consegue estragar ele com os nossos defeitos. Amém? Ele nos preenche com as suas qualidades. Amém? Querido, mas faça essas perguntas. Os amigos, as pessoas que eu ando, as palavras que eles falam, têm o poder de endurecer meu coração? Quando eu estou lá naquela roda de amigos que eu gosto de estar, na casa do fulano de tal, reunido, as palavras que são faladas lá, são palavras que geram questionamento na minha mente a respeito da palavra de Deus? Quando eu converso com essas pessoas, eu saio com dúvida daquilo que o meu pastor prega no domingo? Quando eu converso muito com essas pessoas na internet, depois eu vejo uma mensagem, eu fico pensando assim, será que é isso mesmo? Querido, se os seus amigos, se as pessoas que você anda geram isso em você, eu quero dizer que eles têm pisado na terra do seu coração, e têm tornado ela um solo batido. Têm sido canais do inimigo para levantar fortalezas dentro de você, a ponto da sua terra ser tão endurecida e não poder mais absorver a palavra. Se existe a primeira coisa, e eu acredito que seja uma das mais importantes, sem dúvida, para um cristão, é com quem ele anda. Existe um provérbio popular, nem todos prestam, né? Mas existe um provérbio popular que é baseado na palavra, que diz assim, quem anda com porco, farelo come. Existe um outro que diz assim, diz-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Querido, tome isso para você como a maior verdade. O mundão está na boca aí, mas não presta atenção na hora de praticar. Não seja igual ao mundo. Não apenas fale isso, entenda isso, viva isso. As pessoas com as quais você passa mais tempo são as pessoas que vão determinar que tipo de solo você é. Sabe, isso é tão sério que quando a gente começa a evangelizar alguém, quando a gente vê alguém chegar na igreja agora, muitas vezes eu já falei nisso, mas quando eu vejo algum jovem chegar na igreja, eu já fico pensando, com quem que eu vou fazer esse cara tentar andar? E quando eu vejo que ele está andando com alguém que não é legal, eu tento dar um jeito de arrancar ele dali. Porque eu sei que principalmente quando alguém acaba de se converter, as primeiras pessoas com as quais ele vai ter contato, são as pessoas que vão determinar que tipo de crente ele vai ser dentro da igreja. Isso é tão sério, querido, quando você ganhar alguém para Jesus, dê um jeito de formar um novo círculo de amizades para essa pessoa. Quando você ganha alguém na célula, querido, vê quem que são os amigos daquelas pessoas, e tenta incluir aquelas pessoas num círculo de amizade cristã, porque isso vai determinar a caminhada. Isso vai formar um tipo de solo que ele vai ser para a semente da palavra de Deus. Querido, você está chegando agora na igreja, começa a observar quem são as pessoas que mais funcionam dentro da igreja. Começa a olhar, ver quem são as pessoas que sentam na frente, que na hora da adoração estão adorando, quem são as pessoas que você vê trabalhando, que você vê ativo, são essas pessoas que você tem que observar. Mas sabe por que nós nos endurecemos tanto para a palavra de Deus? Porque nós passamos muito tempo admirando gente que não pode fazer nada por nós, a não ser nos tirar do caminho. Davi certa vez diz assim, e eu amo essa passagem quando Davi fala, quanto aos nobres da terra, quanto aos homens dignos na terra, neles está o meu prazer. Davi que dizia que em Deus estava o prazer dele, ele fala também, são nesses homens que eu ponho a minha admiração. Davi certa vez disse assim, os meus criados, pessoas que mentem, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que criticam a Deus, que não levam a sério a palavra, essas pessoas não vão nem me servir. Qual o salmo que está isso, Vi? Você lembra que salmo que é? Que Davi fala que, quanto aos fofoqueiros, as pessoas que têm até os olhos, problema nos olhos, esses não me servirão. Você lembra o salmo agora? Não, mas depois a gente dá uma procurada e eu falo para vocês lá qual é o salmo. Davi fala que gente assim não prestava nem para ser empregado no palácio. Davi falava assim, gente assim eu não quero perto de mim, nem para me servir, nem para me trazer um copo d'água. Está dispensado gente assim, porque gente assim, se não me influenciar diretamente porque eu estou bem, vai influenciar quem está comigo. E daqui a pouco chega em mim. Querido, segue-se dos amigos dos seus amigos também. Veja quem são os amigos que andam com os seus amigos. Porque se essas pessoas não te influenciarem diretamente, lá na frente, eles vão influenciar os seus amigos que serão um problema para você. Leve esse ponto muito a sério, eu gastei mais tempo nisso aqui porque eu acho isso muito importante. Eu olho para a palavra e vejo tanto que isso muda, e eu olho para os jovens que andam com a gente, eu vejo tanto que isso determina quem eles são no reino de Deus. Papai e mamãe. Mas se tem uma coisa que você tem que pentelhar e vigiar e fuçar e tesourar, são os amigos dos seus filhos. Eu tive a oportunidade de ficar 5 dias lá na praia com o pastor Alencar e com a pastora Glaucia, e eu fiquei assim, bobo de ver o tanto que ele corujava. Porque a Sara está numa idade já de ficar mocinha, né? Está com 10 para 11 anos, e as meninas mais velhas grudando nela, e eu vi que ela saiu de lado para olhar no celular, o pai dela, vem cá, o que é que você está olhando no celular lá? Não é o Twitter dela, filha, mas o Twitter dela pode ter coisa que não é para você ver. Porque ele sabe que se ela vê uma coisa no Twitter de alguém uma vez, aquilo vai entrar no coração dela. Está na fase da esponja, está na fase de sugar tudo dela, quer dizer, ela não tem um Twitter, ela não vê bobeira, mas a amiguinha com o celular, amiguinha não, a pessoa que ela vai ficar 3 dias lá, mostra uma bobeira no Twitter para ela, e aquilo vai entrar no coração dela, aquilo vai entrar nos olhos dela, porque os olhos são as janelas da alma e do corpo. E o Alencar ficava ali parecendo quarto zagueiro, meu, parecia assim da seleção da Holanda de 70, um negócio assim impenetrável, a menina não podia fazer nada, e eu entendi porque que ele estava fazendo aquilo, porque nessa fase, queridos, é muito complicado. Então vocês que são pais de criança e de pré-adolescente, principalmente, tomem cuidado assim extremo com os filhos de vocês, com quem eles conversam na internet, com quem que eles estão trocando mensagem no telefone. Queridos, sejam hackers dos filhos de vocês, sabe, eu falo isso com dor no meu coração, porque com 12 anos o infeliz me mostrou uma revista pornográfica, eu nunca tinha visto uma porcaria daquela, e depois eu passei mais uns 15 anos para conseguir me livrar da pornografia, dentro da igreja, lutando sozinho, sem conselho, sem ajuda, até um dia que eu entendi pelo Espírito Santo que eu não precisava mais daquilo, mas eu camelei com aquilo, porque uma vez eu vi, alguém me mostrou uma vez, bastou uma vez para o lixo entrar nos meus olhos, encontrar meus sentimentos, um coração desguardado, e aquilo me estragou por um bom tempo. Depois de casado, ainda camelei um bom tempo, para não precisar mais daquilo, para entender que o Espírito Santo me bastava. Então vigiem os amigos de vocês, vigiem os amigos dos filhos de vocês, notem quem são os amigos das pessoas que andam com vocês. Esse sem dúvida é o fator mais negativo para bater uma terra, a ponto dela virar um concreto, e depois, querido, não existe palavra que entra, depois não existe Espírito Santo que faça alguma coisa, porque aí cabe a decisão, e o Espírito Santo não vai estar lá para escolher os seus amigos. Você tem que escolher os seus amigos. Segundo ponto, queridos. As coisas que eu assisto, as coisas que eu leio, as coisas que eu acompanho, e falando uma linguagem mais comum, as páginas que eu sigo, os feeds que eu curto. Quanto mais você é exposto a uma informação, mais ela vai ter poder sobre você. Se não tem vindo sobre os amigos, tem muita gente hoje que anda isolada. Existe um outro grupo, principalmente de jovens, ou de pessoas que já se cansaram de se relacionar com igreja, com crente, enfim, que hoje o relacionamento deles com Deus e com as pessoas está todo ligado a uma tela de computador, ou uma tela de televisão. Hoje é muito fácil ter uma TV paga. Então o relacionamento da pessoa é com um seriado, o relacionamento da pessoa é com qualquer programa, com uma novela, com página que ela curte e lê aquela página e lê o tempo todo, e um jornal. Querido, o segundo fator que vai minar a terra no nosso coração, que vai endurecer o nosso coração, são as coisas que nós passamos muito tempo nos expondo. Se você ficar só assistindo CSI, CSI, CSI, eu estou falando porque eu gosto do CSI, tá? Eu gosto dessas coisas de investigação policial, mas isso não pode ser o que tome mais seu tempo. Querido, se você curte uma novela, aí Deus me livre, é minha vontade de tacar um copo desse na sua cabeça, mas se você gosta de uma novela, eu lembro do pastor Jorge Linhares que disse certa vez, novela, o próprio nome já diz, novela. Você senta na cadeira, o diabo vai lá, passa uma corda, te dá um nó e acende uma vela para você ser iluminado por uma vela, enquanto você devia estar sendo iluminado pela palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Ah, ali, o pastor Vinícius mostrou o salmo para nós, salmo 101.7, pelo amor de Deus, salmo 101, versículo 7, diz assim, quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Esse salmo fala até de olhos, né, pastor? Passa o próximo versículo aí, ele fala até, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo, somente quem tem vinda íntegra me servirá. Olha o coração de um homem de Deus, não é Deus que está falando ali, é o salmista, é Davi que está falando ali, o rei falando. Só quem tem vida íntegra vai me servir, não é nem ser meu amigo. É até os funcionários da minha empresa. Querido, se é cristão, uma boa coisa para você avaliar no currículo do seu funcionário é o caráter dele. Não é se ele fala que ela é da igreja, não, porque infelizmente, se ele colocar a religião evangélica, você ainda entrevista ele de novo mais umas 200 vezes, que isso não quer dizer mais nada hoje. Mas o caráter de quem serve você. Agora, meus irmãos, tomem cuidado, porque tem muitos, muitos e muitos de nós que passam 4, 5 horas na televisão, mas as outras 4, 5 horas no Twitter, no Facebook, não é pregando palavra, né? O pastor Ronaldo fica o dia inteiro no Twitter, mas ele está ali lendo e meditando e colocando a palavra, meditando e colocando a palavra. Porque quem estiver ali pelo menos o dia inteiro vendo boboseira vai ver a palavra de Deus no meio. Amém? Então, Twitter de crente, Facebook de crente é para você postar a palavra. Amém, pastor? Não serve para postar recadinho, não serve para ficar postando indireta, não serve para ficar curtindo baboseira, mas serve para que nós postemos a palavra de Deus. Não tem problema nenhum você colocar do Coringão lá, né? Colocar uma foto da sua família, enfim. Mas, querido, um grande sinal de que a gente anda muito com Jesus e ama muito Jesus é que a grande porcentagem de tudo que nós fizermos na nossa vida vai falar dele. Quer dizer, o seu Facebook fala 50% do Corinthians, 30% é indireta para as pessoas que você está birrado, mas 20% é você curtindo baboseira, e aí 1% você coloca um versículo lá, aí geralmente é um versículo da graça de Deus, me basta, porque eu sou sem vergonha e eu acho que eu posso ficar abusando, né? Querido, a nossa janela hoje, que está ali na internet, vai revelar quem nós somos. Sabe por que o Neto fica o Facebook o dia inteiro? Porque eu fico lá só, puxando o feed, entrando na página, vendo os jovens da igreja, vendo os irmãos que eu conheço, e por ali a gente sabe assim como está a vida do camarada, coisa linda de Deus. Quando eu vou conversar com o cara olha para mim e eu falo, meu, eu sei que você não é esse cara que está me falando, sabe, existe uma frase muito antiga, lá de 1970, que já diziam essa frase, eu esqueci quem é o pensador, mas diz que nós não somos o que nós dizemos em público, mas o que nós pensamos sozinhos. Então esse é o termômetro para a gente olhar o coração do ser humano. Querido, então tome cuidado, porque se você tem se alimentado de Facebook, de televisão, de novela, de seriado, de não sei o quê, de página de não sei o quê, isso vai minar a terra do seu coração. Sabe por quê, querido? Os grandes ícones dessas redes sociais, de televisão, os idealizadores de programas, de seriados, essas pessoas não são cristãs, essas pessoas não amam a Deus, amém? Essas pessoas que escrevem revistas, Cara, tem revista muito boa na academia, lá tem a Men's in Health, lá, que é uma revista de... fala de musculação, mas ela fala também de vida masculina, então ela fala de vida sexual, ela fala um monte de coisa. Tem um monte de baboseira ali. Eu pego às vezes para ver algum treino, mas você vê que a ideia ali é... é totalmente contrária à palavra de Deus. Você vai ficar assinando a Men's in Health porque você gosta de musculação? Aí você vai ler 10% de musculação e 90% de pornografia, de sexualidade. Aí depois você vai para o seu casamento lá e você acha que sua esposa é uma geladeira, porque você ficou lendo a revista que fala das vagabundas da rua. Estão entendendo? Aí você vê a novela lá, a mulher não está bem, você começa a acompanhar e você começa a se compadecer da pobre coitada infeliz lá e tal. E o marido dela é um crápula e não trata ela bem. E o marido dela é um grosso. E ela tem uma dificuldade porque ela se mata para cuidar dos filhos. Você começa a se envolver com a personagem, porque você está lá, onde você não devia estar. Com o nó no corpo e com a vela do cão acesa. Enquanto você devia estar sendo iluminado pela palavra de Deus. Aí você começa a criar um vínculo de ligação com a personagem da novela. Aí daqui a pouco ela dá uma reviravolta, ela prospera na empresa, vira diretora, larga o grosseiro do marido que vai para o álcool. Aí o seu marido fala um A para você dentro de casa, já, tá vendo? É grosseiro. Você nem pensa é grosseiro igual o cara da novela, mas dentro de você, você olha para o seu marido e fala, é grosseiro. Aí você já lembra da mulher que se deu bem, que deu a volta por cima quando largou o infeliz do grosseiro. Quantos estão me entendendo? Segundo fator que mina a terra no nosso coração, fazendo ela virar um concreto. As redes sociais, a televisão, os programas aos quais nós nos expomos. Querido, sabe o que tem a entrar na sua casa? É ouvirecrer.com.br, Pastor Heber ministrando sobre oração em línguas. Acompanha lá, apóstolo Luiz Hermínio, lá, Mevan, pode ver. Pode lá entrar no YouTube e ver lá, Alan Taylor, pode olhar. Tem outras igrejas boas também, pode olhar, mas a linguagem que você está aqui tem que predominar. Eu gosto muito do pastor Lúcio Barreto, homem de Deus, eu gosto do pastor Jorge Linhares. Tem outras fontes, mas a sua fonte principal tem que ser onde você está bebendo, aqui sendo alimentado, sendo amado, sendo coberto, sendo cuidado, onde as pessoas gastam o joelho por você, onde as pessoas perdem noites de sono, preocupado com seus problemas. Essa tem que ser a sua fonte, amém? É isso que tem que entrar na sua casa. Sabe o que você tem que fazer? É acompanhar lá a página MCM Povos, essa página você tem que curtir. É isso que você tem que fazer, filho, na sua vida. Quer ligar alguma coisa na televisão, quer assistir, rede super, tem programação o dia inteiro. Não tem nada lá que você não possa assistir. Na internet tem lá, rede super online, ao vivo o tempo todo. Se você tiver uma boa antena digital, você capta também pelo canal 58, se eu não me engano. Aí. Programação o dia inteiro, querido. Palavra de Deus sendo pregada lá o tempo todo. Tem a nossa TV. tem um monte de opção. Você não tem desculpa hoje na modernidade que nós estamos para dizer que você não tinha opção e que você está assistindo lá a TV Diário e etc e tal. Isso são escolhas, querido. Segunda escolha que nós temos que fazer, segundo ponto que é fundamental para que nós possamos ter uma terra amolecida. Abra mão de televisão, de revista, de programas, de páginas que não acrescentam o reino de Deus na sua vida. Amém? Terceira coisa, músicas. Eu não vou nem ficar falando muito disso aqui, querido. Existem sons muito antigos na natureza que revelam a glória de Deus. A gente pode ser ministrado por Deus aí pelas ondas do mar, pelo som do vento batendo nas montanhas, por um velhinho assobiando na calçada, por uma mulher lavando a calça. Isso é tudo som de Deus. Agora, cristão que compartilha pensamento do Renato Russo no Facebook, meu irmão, não está lendo a Bíblia. Compartilhando lá, eterno chorão, querido. Cara, o Djavan tem umas músicas muito boas, mas a palavra de Deus é muito melhor. Você não precisa de uma fonte pior. Você não precisa de uma fonte contaminada. Pode ser bom, pode ser romântico, pode ser lindo. Tom Jobim pode ser um poeta. Mas é uma fonte contaminada, querido. Você tem uma fonte pura e cristalina. Para que você vai beber de uma fonte contaminada? No mínimo, como os meninos dizem aí, você no mínimo tem que ser burro. Se você tem uma fonte pura, se você tem uma fonte cristalina sem contaminação, para que você vai pegar uma fonte que é muito boa, mas contaminada e beber dela? As músicas do mundo, querido, por melhores que elas sejam, por mais lindas que elas sejam, elas trazem por trás de si sentimentos de depressão, de violência, de rebeldia, de sexualidade, de funk, que é uma coisa à parte da sexualidade, né? É um sentimento próprio. Você vai se expor a um troço desse. Por mais que aquela música seja mais linda, tem até Coríntios lá, fala ainda que se eu falasse a língua dos homens. Mas era alguém depressivo que não conheceu o amor de verdade, querido. É dessa fonte que você vai se alimentar? Amém? Quarto ponto. Esse é um ponto aqui que tem minado a igreja. A busca do prazer. Querido, se tem uma coisa também que pode deixar o nosso coração duro, rígido, é um cristão que está aqui, conheceu o Espírito Santo, mas não passa mais tempo buscando o Espírito Santo. Passa muito mais tempo buscando satisfazer os seus prazeres. Se existe algo que até fora da igreja endurece o coração do ser humano, é a busca pelo prazer. É a luxúria. A luxúria endurece os nossos corações. Tem gente que já abandonou a família, que já abandonou o amor pela esposa, que já abandonou o amor pelos filhos, porque ele tem que ter o algo do novo, porque ele tem que ter o último lançamento, porque ele tem que estar com aquela roupa, então ele tem que trabalhar mais, porque se ele não tiver com aquilo, ele não é ninguém. E a pessoa começa a buscar tanto, trabalhar tanto, se matar tanto, se focar tanto nisso, que ele ignora o amor de Deus, que ele ignora os cuidados de Deus, que ele ignora a palavra de Deus. Querido, isso é tão fato, porque Deus deixou assim para nós, Jesus, quando ele estava ensinando ali o... Se a gente não tivesse mais nada da Bíblia, se a gente tivesse o sermão da montanha, dava para viver. Amém ou não amém? E quando Jesus estava falando disso, ele fala assim, olha, não andeis ansiosos por nada. O pastor Arnaldo sempre fala que alguém é um pardal já bateu na porta da sua casa para te pedir comida, meu irmão. Deus fala isso para nós, Jesus ensinou isso. Vocês já viram como que os lírios do campo, nem Salomão se vestiu igual a eles, porque eu cuido, querido. Se você é cheio do Espírito Santo, se você está na casa de Deus, Deus está cuidando de você. Não entre nesse horror, porque isso vai minar o seu coração, porque aquilo que você passar mais tempo buscando, aquilo que você passar mais tempo dedicando, é o que vai dominar quem, e determinar quem você é. Tem um monte de gente que não se relaciona mais com o Espírito Santo, com a palavra, porque ele está preocupado com quanto ele vai ter no banco, quantas vezes ele vai poder viajar. Tem gente que não consegue ter um casamento santo depois, porque quando ele era jovem, ele estava preocupado com quanto de sexo ele poderia fazer, e ele passou tanto tempo buscando prazer, que na hora que é para acontecer o prazer não tem mais, porque ele minou, ele endureceu o seu coração, ele não consegue mais amar uma mulher, ela não consegue mais pertencer e se submeter à missão de um marido, porque a busca do prazer mina, endurece o nosso coração. Querido, você não precisa ser ávido por coisas materiais, Jesus não te ensinou a isso. Tem gente aqui que vai enriquecer, que vai prosperar, que vai ganhar muito dinheiro, mas é porque Deus quer fazer isso na sua vida e você tem condição de ser um cristão fiel dentro disso. Mas eu quero dizer que mesmo você que Deus chamou para ficar muito rico, mesmo você que Deus chamou para enriquecer financeiramente mesmo, porque todos nós somos ricos, mesmo você não precisa ficar igual um doido correndo atrás disso, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Porque quando nós buscamos primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele acrescenta tudo, e tudo é tudo que ele tem para fazer na sua vida, querido, e você não precisa se matar por isso. Amém? Esse é um grande desafio para mim e para outros irmãos aqui que tem empresa, Renatinho, Antônio, quem trabalha por conta. Isso é um grande desafio para nós, querido. Nós temos a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas nós temos a oportunidade de ganhar muito dinheiro e abrir mão da bênção de Deus. E Provérbios diz assim que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto com ela, mas a bênção que eu procuro para mim mesmo, que está baseada no meu empenho, na obra da minha carne, da minha realização, ela vai me trazer desgosto, porque ela vai me tirar da presença do Espírito Santo. Eu estava aconselhando um casal esses dias aqui, e eu estava chamando a atenção deles, porque eles tinham parado de vir para o culto. Falei, gente, Deus está abençoando tanto vocês, vocês estão prosperando, vocês estão abrindo mão da graça de Deus. Quer dizer, Deus deu tudo que vocês têm agora, melhorou o emprego financeiramente, você está tão bem agora, olha o que Deus já fez na sua vida, depois que você escolheu aquilo que Deus tinha para você, aí agora porque você tem tudo isso, você está cuidando das coisas, está gastando tempo com as coisas, não está vindo para a igreja, porque você tem que terminar, porque você tem que fazer. Eu falei, cara, você está saindo da bênção de Deus. Deus que deu tudo isso para você, não pode cuidar para que as coisas saiam no tempo? Vocês estão entendendo, meus amados? Querido, Davi disse assim, eu fui moço, agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca. Querido, eu vou morrer nessa terra, eu nunca vou ver um homem de Deus que é fiel, que busca em primeiro lugar o reino dele mendigando pão, porque a semente é boa, porque a palavra é boa, e a palavra de Deus diz que ele não vai deixar. Receba isso para você. Querido, eu tenho experimentado isso, porque eu sou o cara que menos trabalha na minha equipe, até está gravado, se meu chefe ver. Eu sou o cara que menos fica igual louco na rua na minha equipe, porque muitas vezes tem problemas de jovens que a gente tem que sentar e conversar, e muito tempo a gente tem que ficar ali lendo e buscando, e o reino de Deus me toma. Tem alguma coisa na igreja, aquilo é o problema que eu tenho que resolver, porque aqui é minha casa, a casa de Deus é minha casa, então não dá para eu ficar cuidando da minha casa enquanto a casa de Deus está em desordem. O profeta Amós disse isso: se nós formos correr para cuidar da nossa casa enquanto a casa de Deus está em desordem, nós vamos ajuntar para pôr um saquetel furado. E queridos, os dias que eu menos trabalho, porque eu estou cuidando das coisas de Deus, são os dias que eu mais vendo. Amém? As semanas que eu fico ocupado com igreja, com coisa de Deus, eu falo, puxa, pisei na bola, não fiz nada. São as semanas que eu vendo, assim, às vezes a meta do mês numa semana só. E não é uma vez que eu tenho experimentado isso, eu tenho experimentado isso muitas e muitas vezes na minha vida. Porque eu sou o cara? Não, porque a palavra de Deus é. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro, não é em segundo, não é quando sobra tempo, não é depois que eu já assisti meu seriado, agora eu vou dar uma lidinha, né? Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, não só em primeiro no dia, a primeira coisa quando eu acordo, isso é muito importante, mas quando no nosso coração, ele retrata a primazia da minha vida. Então querido, abra a mão de buscar realizar os seus próprios prazeres, porque diz assim que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós nos deleitamos no Senhor, quando Ele se torna o nosso prazer, Ele realiza os desejos do seu coração. Troque a busca pelo prazer pela busca do deleite no Senhor. Quando nós nos deleitamos nele, Ele nos enche de prazer. Porque o reino de Deus não é só justiça e paz. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quinto ponto. Que oração, por favor, que eu não enxergo lá. Vamos acelerar aqui. Quinto ponto. As ambições pessoais. Eu estou falando só de um tipo de terra. A gente precisava aqui de... São pelo menos quatro tipos de solo. Eu vou falar só do primeiro hoje. As nossas ambições pessoais. Querido, se existe algo que pode destruir a vida do homem de Deus, é a sua ambição pessoal. Deus te confia um chamado. Deus te entrega algo para você fazer. Ele te confia um talento. E você faz daquilo o seu Deus. Deus confia a você um palco e um microfone, e você de repente esquece que Deus é Deus, que é aquele que deve ser adorado, e você passa a fazer disso aqui, o seu Deus. As nossas ambições pessoais podem nos destruir, querido, porque Deus está falando uma coisa para nós, mas nós estamos ouvindo aquilo que nós queremos ouvir. Abra mão das suas ambições pessoais, abra mão dos seus desejos, sejam eles, pareçam os melhores do mundo. Busque ouvir a voz do Espírito Santo, o que Ele quer, e submeta-se a essa voz. Abre mão da sua ambição pessoal, seja ela qual for. Mas você sabe ali no fundo do seu coração que o Espírito Santo está falando, não é para você fazer isso. Vou usar um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas para vocês entenderem, não é isso. Mas o Espírito Santo está falando para o pastor Ronaldo, você não precisa fazer aquela escolinha. Não é isso que eu quero que você faça, é um exemplo, tá? Não tem nada a ver. Mas o pastor Ronaldo, o sonho dele era sempre ter uma escolinha. Não, eu sempre quis ter uma igreja com uma escolinha. Aí ele sabe lá no fundo, o Espírito Santo está falando, não é para fazer isso, não mexe com isso, tem nada a ver. Mas ele, não, mas eu sonho era fazer uma escolinha, é para a igreja, é para as crianças da igreja. E aí começa a gastar tempo para fazer aquilo, e não era aquilo que o Espírito Santo queria. Quantos estão me entendendo? Amém? É só um exemplo. Apaga isso para vocês entenderem a coisa. Parece que é muito bom, é de Deus, é um negócio legal, vai ser firmeza, mas eu quero muito, quero fazer uma célula assim, assim, assado. Mas Deus não falou para você fazer isso. Não coloque a sua ambição pessoal na frente de Deus. Sabe por quê? Quando nós ouvimos a nossa vontade, ela endurece o nosso coração para a vontade de Deus. Isso vai fazer com que nós passemos a ser uma terra à beira do caminho. Vamos acelerar. Sexto ponto. Nossos pensamentos particulares. Queridos, eu queria gastar mais tempo nisso, não vai dar. Mas os nossos pensamentos particulares, sabe o que é isso aqui? O pastor José pregou a respeito de verdade. É o nosso conformismo aparente. Principalmente quando a gente é confrontado pela palavra, ou confrontado por alguém, e a pessoa diz para a gente, não, é assim, assim e assado. E você porque vê, porque onde não tem para correr, você fala, não, amém, beleza, é isso mesmo. Mas dentro de você, você fala, que baboseira. Acha que é melhor do que eu para estar me falando isso. O pastor fala, não, as coisas têm que ser assim, ó. Se você não fizer isso, se você não orar 4 horas em língua, aí você está ouvindo o pastor falar, tem que orar pelo menos 4 horas em língua. Aí lá dentro de você, você fala, é pastor, não faz nada, desocupado. Queria ver se ele trabalhasse igual eu que tenho que ficar falando no telefone, se ele ia falar de orar 4 horas em língua por dia. Ele não faz nada, é fácil ficar orando 4 horas em língua. Quantos estão me entendendo? Os nossos pensamentos particulares endurecem a nossa terra do coração para a boa semente da palavra de Deus, querido. Depois, quando a semente da palavra de Deus vem, ela faz assim, ó, e cai. E as aves vêm e comem. Abra mão dos seus pensamentos particulares. Abre mão do seu, eu concordo. Beleza, fechou. Mas lá dentro você fala, concordo, bulufas que eu concordo com um negócio desse. Vou fazer, né? Beleza, né? Tá mandando fazer o quê? Tem que engolir esse negócio aí. O pastor tá pregando, eu quero tocar, se eu não fizer, né? O líder ensina aqui, não, namoro aqui no padrão, namoro, não vira e crer, é corte, porque não existe namoro. Então não existe negócio de pegar na mão, agarra, dar uns beijos, porque isso não, a gente sabe onde isso termina. Aí você, não, eu quero tocar, então todo mundo vai pensar que eu estou fazendo isso porque eu quero continuar tocando porque eu gosto, mas eu não acredito nisso aí, isso aí não tem nada a ver, que tem problema em dar uns beijos? Então você vai, e naquele conformismo aparente você assume aquilo, mas dentro de você, você resolve escolher aquilo que você pensa. Querido, quando você for confrontado pela palavra de Deus, abra a mão daquilo que você pensa. Esse é o único jeito que o Espírito Santo, sabe por que Paulo fala assim, ó, em Romanos 12, ele fala, não vos conformeis a esse mundo, mas ele fala algo muito importante, mas renoveis o quê? O que Paulo manda renovar? A mente. Porque essa mente carnal, cheia de gente que já pisou nela, cheia de pessoas do passado que já disseram para a gente como as coisas tinham que ser, cheia dos nossos pais que ensinaram, dos amigos que passaram, das igrejas que nós foram, ela foi tão socada e tão endurecida, que se nós não deixarmos o Espírito Santo entrar dentro de nós e frutificar, e não deixar ela ser renovada, ela vai se constituir um problema para que a palavra de Deus entre. Então nós precisamos não tomar mais a forma do mundo, porque o mundo é assim. O pastor Vinícius pregou isso esses dias. O pensamento humanista diz que não existe verdade, que a verdade, toda verdade ela é paralela, toda verdade tem um outro porém do negócio, e não é assim com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade é a verdade, o que não é verdade é mentira. Mas nós estamos com os nossos pensamentos blindados, então querido, os nossos pensamentos particulares vão se constituir como fortalezas para que a semente de Deus não entre em nós. Um último ponto que eu queria falar aqui. Essa semana eu estava num cliente meu e eu não lembro como a história começou, mas ele, sei lá de que religião que ele é, etc. Mas ele falou para mim assim, sabe qual que é o problema, Chico? Me chama de Chico, né? Sabe qual que é o problema, Chico? Ele falou, as pessoas não têm mais temor a Deus e não respeitam mais ninguém. Um cara que não é cristão me disse isso. Sabe por que está todo esse bacanal, essa bagunça aí? Porque as pessoas não temem mais a Deus. As pessoas não temem mais a Deus. Se existe algo que realmente faz com que nós nos tornemos endurecidos e céticos e zombemos de Deus, é quando nós perdemos esse temor. Porque aí nós não respeitamos mais ninguém. Se a gente não teme a Deus, né? Por que a gente vai respeitar o que um pastor fala? O que é o pastor? O pastor é um homem, falho, pecador. Aí a gente começa a entrar na parte da graça que a gente acha que entende, né? Não precisa ouvir o pastor. O pastor é um homem igual eu, falho, cheio de defeitos. A unção me ensina, e a gente começa a usar a palavra. Sabe por quê? Porque a gente perdeu o temor, queridos. Eu, pelo menos, sou de uma época na igreja que eu não podia subir no palco. Porque, não, palco, né? Lugar sagrado. Eu estava conversando isso com a pastora Raquel esse dia. A gente não subia no palco. A gente não podia sentar para conversar na beira do palco. Um absurdo, né? Uma religiosidade, assim, do outro planeta, né? Mas hoje nós somos da época que as pessoas fazem tudo o que querem fazer, enchem a cara, tem um namoro que não é namoro, quer, assim... no bacanal, e sobem aqui, e dançam, e cantam, e falam, e pregam. O que é isso? Falta de temor. Que jeito que o Espírito Santo entra num coração duro desse? Querido, a palavra de Deus diz assim em Pedro, que nós precisamos desenvolver a salvação. A salvação é uma semente lançada, não dá para me prolongar mais por causa do horário, mas nós precisamos desenvolver essa semente da salvação que entrou em nós, com temor e tremor diante de Deus. É a única maneira de nós desenvolvermos a nossa salvação, é nós olhando para Deus, amor, é graça, é tudo, mas é Deus. Nós precisamos entender que o Deus da graça, o Deus da misericórdia, em Hebreus diz assim que Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre vai ser assim. Então o mesmo Deus que nos perdoa, que entregou Jesus para morrer por nós, é o mesmo Deus que quando subia para queimar incenso com fogo estranho, era fulminado. É o mesmo Deus que quando se levantaram rebeldes contra o líder, a terra abriu a boca e engoliu. É o mesmo Deus que as pessoas murmuravam e Ele deu as codornizes, mas quando elas mastigavam ali, vocês vão morrer tudo agora, é esse Deus. Entendam isso. Temor, querido, não perca o temor. Autoridade espiritual é autoridade espiritual. Pai e mãe é pai e mãe. Se você desonra seu pai e sua mãe, querido, se você desonra seu pai e sua mãe, seu coração vai ser endurecido para tudo. Lá na frente você não vai se submeter a um patrão, você não vai aguentar uma opinião contrária, você não vai ouvir a palavra de um pastor mais, filhos. Se você não ouve a palavra de um pastor, meu irmão, você não vai ouvir a palavra de Deus. Porque se o pastor foi levantado por Deus para falar para você e você se endurece contra ele, você se endureceu contra Deus. Quando as pessoas questionaram Samuel, Samuel se entristeceu porque Samuel era um excelente líder. Samuel era um exemplo. Samuel era um homem como eles nunca tinham visto. Mas eles viram as outras terras, eles viram os outros comportamentos, eles viram como que era no mundo, eles chegaram, a gente quer um rei. Samuel se entristeceu, Samuel foi lá, foi essa frustração de, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou ensinando errado? Será que eu estou sendo um mau exemplo? E ele foi para a presença de Deus, que é isso que a gente tem que fazer quando a gente fica magoado, amém, irmãos? Não é ligar para a vizinha. A gente vai para a presença de Deus. E Samuel foi para a presença de Deus e Deus falou assim: Samuel, não fica assim. Não fica triste, cara. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Quando você rejeita alguém que Deus colocou para falar para você, seja lá o que for, pode ser para pôr o dedo na sua cara, e pode ser menor do que você, que nem Natan que pôs o dedo na cara de Davi e falou: esse sem vergonha que eu estou falando é você. Sujeite-se à vontade de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos fazer uma escolha hoje, querido. Porque a terra do nosso coração só pode ser pisada por uma pessoa. Só o agricultor pode entrar nesse jardim. Porque as pessoas entram e elas pisam nos mesmos lugares, elas vão marcando a gente, elas vão endurecendo a gente. Assim são os amigos, assim a televisão, assim a internet, assim é tudo isso que pisa em nós. Mas você já viu o jardineiro andando onde ele planta? Ele sabe onde tem um alfacezinho, ele sabe ali onde ele não pode mexer, então ele anda com cuidado, nem sempre no mesmo lugar, ele sabe como vai cavucar a terra com carinho e com amor, porque ele quer que ela dê fruto. Escolha deixar apenas o jardineiro andar em você, no seu coração. O Espírito Santo não vai estar lá para escolher as suas amizades, para escolher o que você vai ouvir, para escolher as músicas que você coloca dentro do seu carro, mas ele vai estar lá se você escolher que somente ele ande no seu coração. Se nós escolhermos hoje que o Espírito Santo, que esse jardineiro ande no nosso coração, queridos, ele que vai cuidar para que esse fruto do Espírito seja gerado em nós. Ele é o único que, através das práticas espirituais, quando nós nos expomos à luz da palavra e não à novela, quando nós nos expomos às doces cavucadas do jardineiro e não aos bons conselhos de amigos mundanos, ele é o único que vai conseguir de dentro para fora amolecer essa terra, porque de fora para dentro ela não amolece mais. Então nós vamos orando em línguas, então nós vamos meditando a palavra, então nós vamos nos entregando ao jejum, à oração, à meditação, lendo a palavra. Então aquela terra de dentro para fora vai sendo revolvida, até que o poder do Espírito Santo quebre o lado de fora também. Aí não vai existir mais uma palavra que não vai entrar. E como Jesus disse, as sementes que caíram nessa boa terra deram fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos querem isso para suas vidas em nome de Jesus? Você pode se colocar em pé nessa hora?